motor e ajuste na zero na nave. Dá uma atualização, nossa equipe. Risco número alfa, decorado ao 20, mantém a proa até 2.000 pés e chama o controle 20 desse novo. Sebastião 208, mantém até 2.000 pro risco número alfa, trapo. Controle para passar o risco Romeu Alfa, decolador 17, não se escuta. Até o risco Romeu Alfa, contato radar de colagem, mantenha a proa até 2.000 pés, até a sua vazia, sai da mão. Afirmativo. Mantenha até 2.000 após curva, prossegue na subida via mão, o risco Romeu Alfa. Chamando 6320, sua identificação. Mantenha a proa de Capão para o que você está chegando até Medina. Você via para o 0060. Via para o 060, proa de Capão. Por Medina. Agora sim, contato radar estabelecido, cruzando 050 em ascensão, o risco Romeu Alfa. Afirmativo. Óbvio possível frete, patrão? Sim, chegou de coordenação. 728. Ok, qual eu vou mandar? 226, cancelado, a instrução está prevista para 2000 pés de ajuste no 098. Via Lotar para o nível de voo 170. Via Lotar para 170, azul 2782. O chalé 6236 está autorizado o final do procedimento IMS X-Ray da Piscina 0 de Pote estabilizado. Agora estabilizado, na verdade. Via para 2000 pés, ajuste no 098. Azul 4463. 5 milhas para pressão coral, serviço radar encerrado, mantenha o 080, chame Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Essa identificação dessa via da Mediana para o nível de voo 050. Você de tráfego da companhia, 11 milhas da sua frente, inicie redução para 2309. libera direito, é, solo 2000, deixa eu falar. Um 44 coração para o seu tratamento, curva à esquerda, proa 060. Esquerda proa 060, Afirma, autorizado, sinal do ILS, esquerda, pista 0, repete estabilizado. Decimal 85, secundário 125, decimal 45. Agora a gente escuta de controle. Informando o intervalo, está um papado em 2 horas, mantendo 7.500 em 0.75. Agora a posição 2 horas, meia dúzia de milhas. Aguarde uma separação mais segura para proceder na descida, ok? Positivo, sustentante, tráfego, marcando para o sistema Pro 135, hoje a minha primeira. Delta Time, como tem condições de iniciar a descida da 3 em condições reais para não atrapalhar o tráfego de instrumentos e aproximação para o Salvador? Eu estou falando no 1510, ajuste Salvador no 08. Azul 2788, chame Recife, frequência 1262.85, alterna 1252.45. 2245.45.45. Recife, arreta 3144. Sim, está 3144, retorno de estabilidade. Azul 2771, reduz a velocidade para 2109, e você mantenha 4100. 2771, controle. Reduzindo 210, localizado 410, azul 2771. Fechando a linha 315, 27 para o nível de voo 050. 050, fechando a linha 2731. Passagem de passarela 2231. Azul 4422, call for identification, sentiment level 060, volta 91, arrival. Dois três, uma, sendo a escassão, vou na prova de momento, sabe que você está bom, mas um, repete o número de registro. E 2771, vetor para o sequenciamento, curva esquerda, proa 360, proa norte. 360, seu limite a radial 290 de Salvador. Esquerda 360, limitado, vetor 90 de Salvador, azul, 2771. Chalaria 315, desça para 310, ajuste no 018. 310, 1018, chalaria 318. Linha 315, para interceptar o posto do localizador, curve à esquerda, proa 125, na proa 125, está autorizado o sinal de procedimento, repete estabilizado, desce para 2.000, ajuste no 08. Silva no 08, desce para 3.000, está estabilizado, proa 125, chamei 3.000. Chamei a linha 315, desce para 2.000, proa 125, repete estabilizado. Estabilizou 3144. 3144, chama a torre, 118, decimal 95. 1895, tá 3114, 3144. Oi, Salvador, tá 3144, boa. 3231, para descer. 02231, desce para o 070. 070, passarei. Seu ativo, check é 1608, autorizado pouso, é isso? Isso é firme? Autorizado pouso? Ah, firme? 1170 agora, 1170 com 13. Beleza, 720, está autorizado pouso na 103144. Vai ser de tráfego posição 2 horas, 1, 0 milhas, rumo sudeste, 2320, cruzando 4.500 pés de descida, com grau de 230 reduzindo. Tá certo, ajuda o 144-220 para nível 050. Flight level 050, azul 772. Azul 771, para interceptar o curso localizador, curva à direita, proa 065. Direita 065, azul 271. 2771, desça para 2003, ajuste no 08, reporte estabilizado. 2000 no 08, ajustado, emissão para estabilizado, azul 2771. Alemanha 315, complete a flecha de pole 118 decimal 95. 118 decimal 95, Alemanha 315. Azul 442, reduce to speed now 220 knots. Tá com 0. Alemanha 315, continue na aproximação. Aguarde a autorização de pouso, ajuste no 08. Mas Alemanha 315. Santos 3144, Paulo aos 47, libera a direita, Santos Paulo 219. Direita na época 219, Santos 3144. Santos 2005, azul 2771. Azul 2771, tem condições de incrementar a velocidade para 200 mais para o seu conhecimento? Ah, sim, azul, acelerando. Até as proximidades de Duna para o seu conhecimento? O Chile 6315, o tranquilo ajustado, pôs autorizado, pista no 0, ponto 1, passe 0 graus, ou no 1 mais? Livre para o 0 graus, o Chile 6315. Vamos para a análise do modulador com 3, 2339, contato radar estabelecido por a posição Conja, Doi Bonfio, para interceptar a chegada Bonfio, conto em ganhar o reporte para este controle. Uma vez não escreveu o controle, temos transformação, ajuste na 08, confere o destino para o seguro. Era do Caral 2339. Alicia Search 2, Senator 2000, QNHL 08, clear LS 010, com established. Passarigo 2231, autorizado a ITAP, desça para nível de voo 050. ITAP 050, motorista. E 771, estabilizou? Ah, sim, assim, estabilizou 26.000, agora 11, mantendo 200 mais. Ok, se chama a posição voadora 2895, bom voo. Graças, 85. Hotel Salvador, Azul 2771. Azul 2771, boa tarde. Você está aproximando a base de autorização de pouso, ajuste no 0 no Oeste. Aguarda, autorização de pouso, Azul 2771. Azul 2008, eu estou em identificação, vou em Bonéis para interceptar a chegada do Bonéis de Uno, quando o nível do se mantém 050. Zero direita, solo 121 do final lá. 121 do final lá, 3 anos para chegar. Chama para o observador em 118, decimal 95. 8, decimal 95, Azul 4436. Chama para o observador em 118, decimal 95. Observador 2230, desce para 2110, autorizado o procedimento ILS-68, sistema 0, reporte estabilizado. 2018, passarela, estabilizado, passarela. Segundo 008, se possível manter a high-speed. Tá, tá, grave, eu vou deixar o meu. Lua 2008, está cancelado os cristais de velocidade de altitude na posição Itaque. Isso é para 3 no país e ajuste na 08. 4-4. Azul 4-4-2, Cleto, Leve, Runway 1-0-1-0-1, 7-0-degree, 1-5-0. Cleto, Leve, Azul 4-4-2. Apenas para informação, tráfego 1 hora, 8 milhas. O helicóptero mantendo 500 pés está cruzando a concessional. Está entrando aqui na concessional. Capitão do Delta, Capitão do Sol, apenas para informação, tráfego 2 horas, 8 milhas, ele confirma que apenas pés no setor, 140 na aproximação. Capitão do Delta, Capitão do Sol, apenas para informação, tráfego 2 horas, 8 milhas, apenas para informação, tráfego 2 horas, 8 milhas, como sudeste, Capitão Alta 28, mantendo 1.500 pés. Oeste, tráfego 2 horas. São 3378, após o MR da Azul na curtição final, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Essa linha faz o zero pouso do colega, ali uma terra. 2 na aproximação, mantenha a cena por hoje do Bomejo para interceptar a chegada do Bomejo hora. Desculpa a redução para 2309, voo 964. Obrigado, Jurek Momo, com 3378. Momo, presidente, graças a Deus. 1231, no solo 01, na direita, solo 120, decimal 9. Direita 1209, passageiro 2231. Vamo 885, vela Goiás para receptar a chegada BF, você mantém o nível de voo 050, para a disposição. Japão Uniforme, Kenegal no 08, autorizado pouso, pistão no 17, da autonomia 0 graus, 109. Kenegal no 08, pouso autorizado, pistão no 7, da Japão autorizado pouso, pistão no 0, vento 1, 8, 0 graus e no 0 mais. Quer seguir pouso 1, 0, volta 0, 0, 8. Capitão do Delta, Capitão Uniforme, no solo aos 04, confio, Pati. Já no Delta Track, reporte livrando. Agora com a notícia, em 1 de janeiro, decimal 85, alternativa 1 de 5, decimal 45. Linha de manter, pistão 0. estado por falar de forma frente, boa tarde. 008, no solo ao 07, libera direito, eu falo 121, decimal 9. Tá 3805, informo que após a decolagem irá subir e manter nível 090 até 30 milhas de Salvador. Ok, é restrito 090, 30 milhas de Salvador, tá 3805. Nós já com outro sistema torre 2895. 2895, boa tarde. 2805, autorizado decolagem, está no 0, não foi no 70 graus, no 0 mais. Autorizado a decolagem, então 2805. Segundo 964, QNH 108, continua a aproximação, aguardando o pista livre. Isso, aguarda o pista livre no 05 decolado 09, chama agora o controle 120, decimal 80. 2080, boa tarde. Bom, 1964, autorizado pouso, pista 90, ventou 190 graus, 10 mais. Tempo, modelo 90. 3805. 3805, contato radar na decolagem, saída salvo ao número 340. Paciente, foi pago uma restrição 090, está liberado? Negativo, submetendo o voo 090, corre 30 milhas e vai a gente sai de controle para prosseguir na atenção. Paciente, então, mantém a restrição 090, tá? 3805. Controle Rodeal, comandante sobre regras visuais, é link às 3, via corredores e ajusta na 098. Reporta Tarifa. Centro 2805, tráfego 2 horas de momento, 9 milhas, rumo sobre a eixo, mantendo uma centena, o André entre 10, com as instruções do controle, para prosseguir no seguinte. Centro 2805. 3805, Veludo. Manda o letra então, 3805. Léo 885, deixa para 3, meu país. 3805, vai a sorte, tenha boa noite. Excelente, né? Zona 964, Michelangelo 2, solo 120, decimal 9. Zona 9, 964. Zona 1885, tráfego 1 hora 8 milhas, um breve novembro de despertar, mantendo o 1.500 pés. Centro do tráfego 2, para 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, Espero identificação, autorizado voar ITAP para interceptar a chegada do mais jovem e se mantém em nível de voo 050. Patrão de ITAP, desce até 50, está 35.0, livre a velocidade, ITAP? Sem instruções na posição ITAP, voa ITAP para 3560. Obrigado. 2805, está cancelado as instruções da nível 090, autorizado ascensão para 340. 340, está 3805. 3590, continua por hoje, Pátria. Pátria, recepção, pode autorizar o procedimento, por favor. Sim, 193, já tem, 1885, agora estou saindo. Não, será 18. Zona 85, desce para 2.000, está autorizado o procedimento, chama estabilizado. 2.000, autorizado o procedimento, informando estabilizado, 85, T2895. 895, graças, até daqui a pouco, 985. Estou com Salvador, boa tarde, boa noite, eu fico estabilizado, ILS, EF6, arrancado. Voo 985, QNH 108, autorizado por sistema 0, já entrou 950 graus, 099. E o repouso na 0985. O Romeu Oeste na Vestória, Paris, ingressar na Interlagos. Sim, senhor, porta visual com campo, que Romeu Oeste. Portará visual com campo, pelo Romeu. Altitude na posição 4, desça para 2, metros, autorizado o autorizado procedimento, e ajuste na 018, estamos estabilizados. Relativo. Quanto agora estão na proa de 4, descendo até 2000, está 330.